DJ, solta um piseiro aí pra tu ver. Eric Lande, Vitor Fernandes. Ai, papai. Isso é Vitor Fernandes. Em nome de Orbe Rastreamento. Meus amigos me diz, bora ficar bebo. Hoje rola boate estilo Rio de Janeiro. Bora cuidar na vida, DJ é meu parceiro. E porra sem gasolina, boate virou. Não tá piseiro, DJ, tu não tá entendendo não. Os playboys dando pra cima, capital virou seta. Só tá piseiro, DJ, tu tá desatualizado. Agora até as bandas tão imitando o teclado. Só tá piseiro, DJ, cê tá entendendo não. Os playboys dando pra cima, capital virou seta. Só tá piseiro, DJ, tu tá desatualizado. Agora até as bandas tão imitando o teclado. André Cidiz, o mural de Ibicoa. Vitor Fernandes, deixa com nós, que nós sabe. Meus amigos me diz, bora ficar bebo. Hoje rola boato estilo Rio de Janeiro. Bora cuidar na vida que o DJ é meu parceiro. Empurra sem conto nele, a boate vira piseiro. Empurra sem conto nele, a boate vira. Só tá piseiro, DJ, cê não tá entendendo não. Os playboys tão no passinho, a capital virou sertão. Só tá piseiro, DJ, tu tá desatualizado. Agora até as bandas tão imitando o teclado. Só tá piseiro, DJ, cê não tá entendendo não. Os playboys tão no passinho, a capital virou sertão. Só tá piseiro, DJ, tu tá desatualizado. Agora até as bandas tão imitando o teclado. Chama no piseiro.